juro dessa vez com você não brigar, me amolar, desmiolar. É insensatez cada vez que voltar, novas leis formular. Não se usa agulha sem o dedal. Saiba que pra o dedo pode vir a ser fatal. E se não der pé, eu não perco o chão. E contra a maré, remar não vou mais. Agora eu aprendi que o ser, pra ser feliz é ser aquela comunhão, comunhão. Somar, subtrair, crescer, multiplicar, colher, a bela divisão, eu juro. Juro dessa vez com você não brigar, me amolar, desmiolar. É insensatez cada vez que voltar, novas leis formular. Não se usa agulha sem o dedal. Saiba que pra o dedo pode vir a ser fatal. E se não der pé, eu não perco o chão. E contra a maré, remar não vou mais. Agora eu aprendi que o ser, pra ser feliz é ser aquela comunhão, comunhão. Somar, subtrair e crescer, multiplicar, colher, a bela divisão. Somar, subtrair e crescer, multiplicar, colher, a bela divisão.